É, parceiro, hoje eu tô formado até o osso. E o culpado disso tudo mesmo é o governo. A sociedade hipócrita, demagoga, tá ligado? Que transforma um simples cidadão em um monstro. Aí, hoje o meu melhor amigo é um fuzil com pente de 90, pronto pra dar gargalhada, tá ligado? Hoje eu sobrevivo com dinheiro do crime, crio minha família com dinheiro do crime. Julgar é mole, mas todos estão ligados que a realidade é nua e crua. Pois ser preto, pobre, favelado nesse país é muito difícil. No mercado de trabalho, as chances são mínimas. A vida que eu tô levando não precisa de carteira de trabalho e nem de referência. Mas de uma coisa é preciso: tem que ter muita disposição e sangue no olho. E ser um bandido realista, pois a qualquer momento eu posso cair e deixar meus filhos, minha família. Infelizmente é assim. Aí, de coração, quero pedir perdão à minha mãe, à minha família, a Jesus Cristo, por não ser o perfil que sempre desejaram. Aí, de coração, que ambos me perdoem.